197, no solo aos 41, no direita 121-19. Direita 129, boa noite, 97. Azul 4069 ali, mantém pistão no zero. Salvador, meu bem, pra Costa. Tá pensando lá, hein? Observe, tem um veículo no pátio 4 fazendo da inserção, fazendo inspeção. Está autorizado o Macaco Delta atentando para o veículo no pátio 4. 1317 110, direct Alpha Golf November. Begay 1317, good morning, Skokka Ident. Clear of both arrival, descend and maintain level 040. Okay, we're contact and the bomb arrival at level 040, Begay 1317. Chame centro em 1288, alterna 1-3325. 883325, bom dia. 3179 ao controle, chuva leve sobre o aeródromo, teto 1800 pés, visibilidade em torno de 5000. 31797. Peguei 1317, soft rain over field. Visibility 5,000 meters and depth and the ceiling is 1,800 feet. Copy that, Big A, 1317, thank you. Solo Salvador, que é o trip 5514. 514, Salvador Aracaju, o nível 1170? 150. Coordenar, mantém na minha escuta e aguarde. Número 2, cópia. 7. 1 2 6 5 5. 5514, número 2 para a cota. Centro. 3517, na escuta. Caju autorizado no 50, aerovia Golf 677, decolada 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, após direto Aracaju, 5464, transponder, frequência do controle em 119.35, torre 118.6. Ciente autorizado Aracaju no 50 pela Golf 677, pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo. Depois direto a Aracaju, transponder 5464, controle 1935, a torre 1860, ciente? Médio, 5514, procedimento correto. Está na remota, chamando para pushback, acionamento. Chamará pronto para pushback, acionamento. Altimetro 1012, autorizado Sinar Nave, 3179. 1012, autorizado Sinar Nave, 3179, tá? 5, 2, 6, 8, 5, 6, 3, 1, 9. 3179, inicia a descida. Vai iniciar agora 2.500, está 3.179. Para o táxi, eu vou no 642, 153 a bordo, 3.20, Fortaleza. Autorizado, Juliette Alfa, quando esperando no zero, chamar a torre 118.6. Ajuste no 0 no 2, tem um bom voo e aproveite Recife. Juliette Alfa, quando espera 18.6, obrigado, boa semana agora no 642. Passou Serra Vida 366, completa final RNAVE, torre 118.6, 3179. Positivo, vai chamar a torre agora 1862, obrigado, 3179. Salvador, é o San 3179, agora uma milha para o Serra Vitor 372, baixado e travado, já está visual com o campo. San 3179, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, forma cabeceira deslocada 90 metros, pista 10 molhada, vento 070 graus com 02 nós, livre pouso San 3179. Gente, autorizado pouso na 10, tá 3179. Sete, paciente da informação hotel, solicita autorização Brasília, nível 340. Gente, autorizado 36, copiou 36, eu quero solicitar 34. Copiou 36, já. 3597, autorizado Salvador Brasília, nível 360, autorizado. Aerovia Peso 1 no 7, decola da 1 no 0, curva direita, subida gola e transição, o fito. Código 5472, frequência do controle 199.35, torre 198.6. Botão 3597, atualizando Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, decolada pista 10, primeira curva direita, saída Gole, transição ao Fito, aciona 5472, controle 1935 e a torre em 286, então 3517. Correto, portão 104, sentando para o push back acionamento. Push e acionamento, tá, 3517. Então, pode só confirmar novamente, é 5472 o transponder? Afirmativo, 5472. Ok, copiado, obrigado. Confirmando, tá pronto, push? Negativo. Sim, chame pronto. Chamar. Salvador, bom dia, igual no 642. Onde espera da 10, visual com tráfego nacional. O no 642, após a passagem do tráfego que pousa a linha e mantém pistão no zero. Após a passagem ali, mantém o no 0, no 642. Sete no solo aos 5-3, libere a direita, chama o solo 121-9. Ok, livrado à direita e solo 121-9, na 3179. 28, até a próxima, obrigado. Bom voo. Solo Salvador, é o TAM 3179, livrado. Prossiga táxi Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia 02, 3179. Vitor Centro Cíndia, temos a informação na linha de aviação em Fugão R de Lapa, tem uma aeronave mantendo 075, fazendo aerolevantamento. Mantenha-se em constrangimento visual nível 105 e forma carecida. Azul 4069, bom dia, identifique, vigilância, clima PNV 320. Azul 4069, bom dia, 069, aguarde, após a evolução de sagaz e aguarde. Azul 4069, autorizado ascensão ao 340, nivelar só por concentração 264. Voo no 642, decolada 55, chame agora o controle 119.35, bom voo. 935, obrigado, bom dia. Voo 1642 cruzando a 1300. Mentir, aguarde, voo 1042, begin 1207, clear 2000 feet, altimeter 1013. And you are clear for a last final approach, report established at the local light. Here, clear to 2000, and clear for the ILS 10, follow on the local light, okay, 1310. Já voo 1642, contato radar, saída pouca, vigilância. Direto sempre ao 390, 1642. Lima 863, confirme que já passou barca? Gente, Gomo 863, reporte Nelson, na frequência 124, decimal 55. Guarulhos, ele com o Renal 360, mantendo a minha escuta e aguarde. Bem, está aguardando no 607. Ponto de altíssima, aguardando a chegada da marca. 118.6. 186, Brigade 1313, 170. 370, nível 370, 1642. É, se possível, aceita como final. Guarde. Siga, Micro Delta. 03, padrão. Autorizado 370, 1642. Autorizado para o 370, 1642, obrigado. 110. Will you please confirm if the glass lock is working? 1317, the threshold 10 is displaced at 90 meters and the runway 10 is wet now. Clear to land runway 10, the wind is 030 degrees, 03 knots. The threshold is displaced only 90 meters, BGA 1317. Copy that, BGA 1317. Clear to land. Salvador, é o Gol 715, possível coordenar o 360 Brasília. 360, ainda next, frequência para 255. Ele chama certo? 42, passa nível 130, chama agora centro Recife em 126.85, bom dia. 2.85, bom dia. Está no 5? Ok, tá freado, agora 19 de off. Abraço, bom dia. Tá freado, tá igual. Abraço, bom dia. Falou, Salvador, bom dia. O gol no 897, autorização com fim, nível 380, ciente da hotel. Trip 5514, pronto para o táxi, POB de 50, autonomia de 3 horas e 40, alterna Salvador. Bono 897, número 4 para a Copa, mantendo a minha escuta. Mantenha a escuta agora, 877. 5514, táxi autorizado, prossegue via Juliette, Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-8-3. Pois são, 1-8-6. O ajuste 1013, tem ótimo voo. É 1013? Afirmativo. Grato, um bom dia. Tabau ground, BK 1317, located in at the end, analyze map to the cargo round. BK 1317, continue on taxi after Kilo, April 3, until April 3. Kilo to April 3, BK 1317. Brasília, 12655, alterna 1245. Salvador, tá 3517. Falou 04 para posicionamento. São 4 autorizados, semi-táxi. Chamada táxi até 3517. Bom, nome é 07, copia. Túlios, autorizado 360, Aeroveu, Peru, Whisky 50. Decola da 1-0, com a direita, subida da El, transição de Mer. Código 5475. Frequência do controle 1-9.35, torre 1-8.6. Autorizado 360, apoio 550, decola da 1-0, curva direita, saída da Elginé, transponder 5475, controle 1-1935, torre 1186, gol no 607. Neto, portão 62, achei pronto para o pushback sonamento. Chamará para pushback sonamento no 607. 97 no 5, copia? Copia. Salvador Brasília, autorizado 360, aerovia up 1-7. Decola 1-0, curva direita, subida gole, transição UFITO. Código 5477. Frequência do controle em 1-9.35, torre em 1-8.6. Autorizado 360, forma de Luna 7, decola da 10, gole o fito 5477, 1935, 186. Neto, portão 08, sem plano para o pushback e acionamento. Tomarei. Mas o Lugol, confirmando então, número 1 para a cópia, é, plano em 040 para Ituberá. Após 30 milhas, prossegue no 045. Tucinho entra no 45, proteção de decolada 1-7, mantendo a minha escuta, número 1 para a cota. 5514, decolado ao 07, controle 119.35, bom voo. Gente, grato, bom dia, outra lado. Controle Salvador, trip 5514, bom dia. Bom dia, trip 5514, contato radar, saiu da PUCA, vigilante. 514, gente. Ângelo Golfo, copia. Salvador, Ituberá, autorizado, Paninhac 040, 130 milhas após, prossegue no 045, área disponível. Decola da 107, curva direita, subida Golem, após, direto Ituberá. Transponder 5467, frequência do controle em 119.35, torre em 118.6. Limas Lugolf, coteja. Local 9983. Correção 9885 na total, acende a indicação, vigilância, mantenha 380. Manda crack, alterna Brasília 126, decimal 55. Dá um certo perfil da Gole após direto operar. 5467 transponder, está correto. Lá no 45, confia em PLB. 208, chame agora a torre em 1.6 para acionamento, taxi, decolagem, bom voo. Boa noite, 97. Salvador com fins autorizados 380, como solicitado. Aerovia Peruí 58, decola da 10, curva direita, subida Gole, transição Gonza. Código 5501, frequência do controle em 119.35, torre em 118.6. Autorizado com fins, nível 380, Peruí 58, decolagem pela 10. A primeira curva direita, saída será Gole, transição Gonza, transponder 5501, controle 11935, torre 186, gol 987. Planejamento correto, portão 07, sentando para o pushback acionamento. Tamara, quando pronto, gol 987. Para pushback acionamento, gol 987, no gateway. 4 bordo, alterna com 5, 4 horas de autonomia, para o ataque. 3597, com fins, 64, qual a autonomia? Autonomia de 4 horas, senhora. 164 a bordo. 4 horas, copiado, táxi autorizado, direita, alfa, no ponto de espera, no 0, torre em 1.86, ajuste padrão, no 0, no 3, bom voo. Direita na alfa, 1.86, ajuste no 3, obrigado, bom trabalho, 357. Para pushback, cancelamento, gol 607, quem fez? Aguarde o gol 607. Aguarde. Salvador, gol 1804. Salvador, gol 18.